Eu não sei por que parou de gravar, deixando as portas abertas para uma dubiedade. Você vai acabar traindo o Senhor. Não tem conversa. Então, o grande chamado da gente é não entrar por portas de modo que as outras fiquem abertas atrás da gente. Cara, toca fogo no arado, cozinha esse boi, larga essa rede, larga esse barco e assume o preço, o custo da fé de correr o risco e andar atrás de Jesus. E de todas as portas que você pode deixar fechadas atrás de você, as mais importantes são aquelas que dividem o seu coração entre o segmento de Jesus, o segmento de Deus, o segmento das ideologias do mundo, do mercado e dos princípios do Estado, do governo, sei lá, do que mais seja. Não tem coração para dois senhores. Nosso coração só vai ter paz quando a gente tiver um único Senhor e um único Salvador na vida da gente. Espero que isso sirva de inspiração, que sirva para essa manhã e que Deus abençoe a todos. Amém.